Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão. Erga o seu braço. Vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, amém. Vamos sentar, aleluia. Deus abençoe o seu coração, seja muito bem-vindo aqui nessa noite, aleluia. Nós viemos aqui para entregar o nosso louvor a Deus, toda a glória que pertence a Ele, mas também para recebermos da palavra dEle força, luz, direção, não é? Porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés. Quer dizer isso? Lâmpada, ela vai iluminar. Então, o pé com a lâmpada vai saber onde pisar. Então, a palavra de Deus é isso. Vai saber dar o passo correto, na direção certa, né? No lugar onde nós vamos ser abençoados. Mas o que nós não podemos fazer é o que está escrito nesse livro aqui, que é desistir. Então, o título é Não Desista. Porque quando as circunstâncias são difíceis e elas vêm para destruir a vida, para parar uma pessoa, justamente é um golpe maligno do diabo. Então, ele investe em todas as áreas, ele aperta, é que nem um parafuso que vai sendo apertado, né? Ele vai fazendo isso na nossa vida, ele vai arrochando para ver se a gente cede à pressão. Mas acontece que tem alguém maior do que esta pressão que habita dentro de nós, que é a confissão que nós fazemos. Quando você faz essa confissão, você tem que prestar atenção. Porque papagaio fala e ele nem sabe o que ele está falando, né, gente? Porque ele não é uma pessoa, né? Tá certo? Ele não fica dialogando, conversando e sabendo o que ele está falando. Ele está repetindo o que os outros falam. Se ninguém falar perto dele, ele nunca vai falar. Vai fazer só grito, né? Tá? Que é o que ele sabe fazer. Então, quando você confessar a palavra, presta atenção em você. E não quem está ao seu redor, onde você estiver, o que estiver ao seu redor. Você tem que prestar atenção na palavra. Prestar atenção na palavra é prestar atenção em Deus. A voz de Deus, porque Deus está falando. Aquilo é o que Deus fala. Então, você tem que estar atento, embora a sua mente não queira. Ela quer te desviar, porque isso faz parte, né, do ataque, da circunstância. Para você desistir da pressão ser tão grande e você achar que não tem solução. Então, esse é o objetivo da circunstância. É fazer parar. Então, por isso que o Senhor é a nossa força. Por isso que nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Tá? É lá que nós temos que buscar, essa é a fonte, para a nossa força. Então, aqui, o tema é não desista. Nós não podemos andar atrás de um pensamento de fraqueza. Nós temos que andar atrás da palavra de Deus, que é força. Porque Deus sempre promete a solução para nós vencermos. É o que Deus quer. Nós glorificamos a Deus e Ele é glorificado e honrado quando nós pomos toda a atenção na palavra e vencemos. Então Ele é glorificado. Quer glorificar a Deus? Vença o seu problema com Ele, que é Ele que vai te dar a vitória, você ficando firme, não olhando para a situação. Porque se você olhar para o problema, você cai duro, você perde toda a força. Mesma coisa de ficar levando flechada do inimigo lá no mato, né? Vem os índios lá e ficam te flechando todo lado, você não tem nenhuma arma, você cai duro. Mas não é o caso, nós não podemos ficar nessa situação. Ah, porque o nosso inimigo, Jesus já derrotou ele. Então, nós temos que derrotá-lo na nossa vida. O que ele quer te fazer? Ele quer pôr uma fraqueza, um desânimo, né? É uma coisa tão ruim, tão grande, que quer fazer você parar. Desiste. Desiste. Essa é a conversa dele. A orar, não. Buscar Deus, não. Não vai adiantar. Não tenho força. Essa é a conversa do diabo. Ele é fora de Deus. Essa é a condição dele, de fraco, derrotado e maligno ainda, né? Sem condição de vencer nada, tá? Então, esse livro é para encorajar. Né? Ela vai dar bastante exemplo, vai dar bastante versículos, palavra e, né, uma pregação, afinal, de que existe uma luz lá no fim do túnel. Você não está abandonado, você não está sozinho. Então, esse é o tema. Não esqueça que existe alguém maior que você. Então, você está orando, o diabo quer que você pense que a sua voz está, sabe, num vazio, que não está acontecendo nada. É isso que ele quer que você acredite. Mas quem não tem fé, pensa nisso. Se você ler a palavra, você sabe que o que você está falando é o que Deus diz. Então, você não está escutando essa segunda voz aí, maligna, né? Não é assim que ele vem atacar? É, lógico que é. Né? Ele vem colocando uma fraqueza, uma dúvida, um desânimo e tal, que é para você desistir. Mas Deus diz, não desista. Eu estou contigo. Não desanime, é só me buscar. Só que, conforme esse outro livro aqui diz, da Merlin, diz assim, ó, dinamize o seu tempo à maneira de Deus. Então, se eu não quero desistir, alguma coisa eu tenho que fazer com o meu tempo. Né? Então, eu preciso aprender com a palavra de Deus a tirar, atividades que a gente tem na nossa vida que nos sobrecarregam. Sabia? Tem muita coisa que a gente faz que não precisa fazer. Então, está um burro de carga fazendo aquilo, aí o dia não dá aquele horror, porque você está fazendo coisas que não devem. Porque é para dar tempo para tudo e ter aquele momento com Deus agradável. Aonde Ele vai te sustentar, onde Ele vai te fortalecer e a palavra dEle vai iluminar o caminho, então. Tá? Porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, a palavra de Deus vai te dar a direção do que você tem que fazer. Você tá igual uma panela de pressão. Vai explodir qualquer hora. Tá com muita atividade. É para tirar a atividade. Então, você tem que organizar o seu tempo. Se você começar a buscar um tempo para Deus, porque se você cismar, você vai numa academia amanhã, você já pagou lá, você não vai faltar, né? Primeiro dia você não falta. Depois você já nem liga mais pro seu dinheiro, deixa para lá, não vou mesmo. Tá? Que é assim que acontece, né? Com aqueles que nunca vão adiante com nada na vida. Como é que vai com Deus, né? Porque para você ir adiante nas coisas na vida, você tem que ir com Deus primeiro. Porque ele vai ajustar esse caráter. Que não vence nada. Começa tudo e nunca acabou nada. Isso é um caráter deformado. Sem Deus. Estão acompanhando? Não vai vencer diabo nenhum com esse caráter. Outros nem tem força para planejar nada, nem planeja, nem vou planejar porque eu não vou fazer mesmo. Então é outra deformidade também. Tá? Então aí que nunca vai ter tempo com Deus também. Tá? Então, se você determina fazer coisas na sua vida e vai enchendo a sua agenda, você tem que orar, colocar um momento para ser prioritário com Deus. O resto, se der, você vai fazer. Lógico, se você tem um emprego, você vive daquilo lá para se manter, para pagar suas contas, você tem que arrumar um horário extra fora do horário do emprego. O resto você não vai fazer, porque não é necessário. Você que encaixou na tua vida, de bobeira. Aí a pessoa não quer orar, ela vai inventar cursos, que ela nem está precisando fazer curso. Só se Deus mandar você fazer curso ou lá no teu trabalho exigiram. Senão, você está com a vida vazia porque você está sem Deus. Sabia? Então você tem que fazer curso, atividades, ficar, né, arrumando pelo na casca de ovo. Porque você está muito sem Deus. Então presta atenção, a tua vida está muito, como é que é? É isso aqui que ela está falando nesse livro. Eu acho que vale a pena ler esses dois livros aqui, sabe, para dar uma despertada, mas escuta, você tem que ajustar a sua vida. Certo? Você tem que ter um cronograma. Você tem que ter uma disciplina. Porque você tem que encaixar Deus aí. Ele é em primeiríssimo lugar. Tudo. Dentro de todas as coisas, Ele tem que estar em primeiro lugar. Tá? Então veja lá o que, que Deus precisa te ajudar. No seu caráter. Tá? Para você não desistir, não parar de orar. Tá, gente? Porque a gente vem aqui na igreja, tem um momento de comunhão com Deus, é muito bom. E Ele faz o que Ele pode aqui dentro. Mas quando você sai daqui, você fica vazio o resto da semana. O diabo está dando muita direção para a tua vida. Você tem que ter... Se você tem uma amizade com alguém, você está sempre com essa pessoa. Sempre falando, sempre tirando ideia, sempre indo atrás, sempre junto, fazendo alguma coisa. Você está precisando ter Jesus como seu amigo. Você não percebeu isso? Que ele é uma excelente pessoa para ser sua amiga, além do que ele é Deus. E ele vai te fortalecer. Então ele vai começar a ajustar os seus horários, a sua vida. Vai começar a tirar tudo coisa que não precisa. Para você ter segurança e paz. Porque o diabo não vai parar de atacar nunca. Quando você pensa, nossa, parece que está tão, né? Calminho. Então comece a orar em dobro, porque já está o ataque na tua porta. Quando você menos esperar, é uma coisa muito chata. Que só com Jesus que você vai vencer, tá? Então, esses livros são indicados, né? Para você se instruir mais um pouco e se animar, amém? Então, glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Porque ela é sempre, sempre força para a nossa vida. É a palavra, nós não podemos ficar sem a palavra. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de ler, amém? É importantíssimo ler a palavra. Hoje nós vamos ver aqui, pode abrir a sua Bíblia, em Gênesis, deixa eu ver, Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ver aqui a história de José do Egito e ver algumas atitudes dele, né? E depois nós vamos ver como que Deus fala sobre essas atitudes de José. E com relação ao plano de Deus ou coisas que Deus fala para as nossas vidas que ele vai fazer. Todo mundo já recebeu palavra de Deus, né? Todo mundo já recebeu uma palavra de Deus, mas tem coisas que a gente recebe de Deus que nós precisamos guardar no coração, como Maria fazia. Estão lembrados? A palavra de Deus diz que ela ouvia tudo e recebeu tudo e guardou. Ela não saiu para os quatro cantos da terra gritando o que o anjo falou com ela. Foi, é? Ela guardou no coração dela. Então vamos já abrir o 37, gente. Em Gênesis, já abriu? Sim. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Não vou ler tudo, vou ler algumas partes, tá? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica, talar, quer dizer, uma túnica colorida, listada, colorida, talar quer dizer isso. E por que que ele menciona isso aqui? Porque isso quer dizer autoridade. Quem usava túnica tinha autoridade, tá? Então foi isso que aconteceu aqui. Então deu-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais e que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, as falas deles eram malignas. Fala maligna é uma fala que não bate com a palavra de Deus. Não coincide, tá? Se Deus fala que é bom, fala que é ruim. Se Deus fala que é certo, fala que é errado. Se Deus fala que é assim que tem que ser, fala que é do outro jeito. Certo? É isso aí. Então, eles tinham esse tipo de fala. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Ele foi correndo contar. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel, Jacó, a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Bem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvia-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, vamos para o capítulo 41. Agora eu vou dar uma resumida aqui, não é? Então ele foi vendido, chegou lá, ele era um bom servo de Potifar, ele estava desempenhando bem o seu serviço, até que um dia a mulher dele quis ter um caso amoroso com ele na ausência de Potifar. Todo mundo sabe da história. Mas ela não foi bem sucedida porque ele não quis. Então, para se vingar, ela pega a túnica e quando o marido vem, diz, olha o que, que ele fez, o seu marido... O seu servo querendo me pegar, ter um caso comigo, olha aqui, ele deixou a túnica dele aqui. Potifar, eu creio que ele nem acreditou muito, porque uma acusação dessa e uma atitude grave dessa, a punição era morte. Mas ele não foi morto, ele foi preso. Foi preso porque o Potifar conhecia bem a peça que era a esposa dele. Certo? Vivia fazendo essas coisas, né? Então, ele não acreditou, mas pôs o servo preso. E lá ele ficou esquecido, até que aqueles dois servos, né, do reino lá, eles... Bom, primeiro eles tiveram um sonho e vieram e José decifrou o sonho, porque Deus deu para ele a interpretação, para ele. Então, ela falou para o mordomo, falou, você vai sair daqui, vai botar suas atividades normais, tudo bem, mas quando você sair, lembra de mim, hein, quando você estiver lá, porque você vai voltar. Mas você, padeiro, você vai morrer. Não vai ter jeito, pelo que eles sonharam. E assim foi. Aconteceu isso, tudo bem, eles saíram de lá. E um dia, quem teve um sonho foi Potifar. Então, ele... Ninguém estava conseguindo decifrar, mas até que o mordomo lembrou do tal José lá na prisão. Falou, mas tem um lá, ótimo, ele já decifrou meu sonho e tal, aconteceu isso. Ele, ah, então manda trazê-lo aqui, tudo bem, vamos ver. Aí chegou lá, ele decifrou, então, o sonho de Faraó, de Potifar, que é esse capítulo 41 aqui que nós estamos agora. E, então, ele viu a sabedoria de José, né, porque iam haver, primeiro, muita colheita, ia ter aquela abundância, mas era muita coisa que ia ter que ser estocado, porque depois viriam os anos de muita fome, não só ali, mas por todo lado. Ia ser fome para todo lado, não ia ter colheita, não ia ter nada, não ia crescer nada, porque ia ser um período de fome. Então, Faraó ficou muito entusiasmado com isso e... acaba promovendo como governador do Egito, para administrar, então, todas as coisas, e assim ele fez. Então, vamos lá para o capítulo 45 agora. Mas aí, né, gente, foram muitos anos, muito sofrimento, muita dificuldade, muita circunstância nesses anos todos. Certo? Até que o quê? A fome acaba chegando lá em Canaã, onde o pai morava, a família, tal, tal. Então, ouviram dizer sobre a prosperidade do Egito, como que estava, né? Porque o Egito prosperou até, porque daí vendia, né? Tudo, só eles que tinham alimento. E, então, o pai, o Jacó, disse lá para os irmãos, vocês vão lá, vão fazer compras, trazem isso aí. Até, então, que José acaba conhecendo os irmãos, e dá a impressão que José queria fazer uma pegadinha com os irmãos para pegá-los, né, e se vingar. Mas, na verdade, não era. Ele queria era abençoar e ajudar a família dele, porque isso era o plano de Deus, afinal. Tá? Então, depois de todas aquelas confusões, de vai, traz seu filho mais novo, que aquela coisa toda... Chega nesse pedaço aqui. Então, no capítulo 45, vamos ver o versículo 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, porque isso foi a última vez que eles vieram, né? Depois que eles teriam que trazer esse tal filho mais novo, que seria ele. Mas aí tinha que trazer o outro, que era o Benjamim lá. Mas eles estavam muito temerosos. Agora, ele vai nos matar. Porque eles não reconheceram José. Claro, gente, os anos se passaram. Ele estava trajado diferente. Já era um homem agora. Naquela época ele era muito jovem. Né, gente, ele tinha 17 anos. Agora ele era um homem. Depois ele estava, né, todo vestido diferente. Então não dava para reconhecer muito de repente assim, né? Nem imaginava que era ele. Então vamos lá. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença. Porque onde já se viu o governador, ele lá, nesse lugar que não tinha a ver, né? Mas ele estava planejando o encontro mesmo. Então, fez isso tudo a propósito. Então, mandou sair todas as pessoas que trabalhavam da sala. Só para ficar ele com os irmãos. Então, ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também, a casa de Faraó. Já imaginou o urro desse choro, gente? O pranto que não foi isso, gente? A cura que não foi, né? Porque foi um choro de cura, né? Foi maravilhoso esse momento. Então, deu para ouvir muito longe. e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, né? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá? Tá? Lembra quando vocês me venderam? É isso que ele está falando. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, já se conheceram aí, tudo bem. Então, Gênesis 50, vamos lá agora terminar isso aqui. Gênesis 50, versículo 15. Então, vamos lá. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente. O tempo passou, ele trouxe a família toda, a gente sabe, né? Todos os bens, tal, tal, o faraó foi, tudo bem, estava lá na graça de faraó. Então, os anos se passaram, aí aconteceu o quê? O pai morreu e disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Bom, foi um super perdão, mas o tema aqui hoje não é perdão. O tema aqui hoje é o que nós vimos lá, que esses irmãos dele, eles tinham palavras que não eram pacíficas. Como eu disse, palavras erradas. Deus deu 2 sonhos para José, do plano de Deus para ele. Inocentemente, com muita alegria, ele foi contar. Mas, nesta imprudência de falar quando não é para falar, o mal entrou e ele foi prejudicado. E ele foi parar no Egito de uma maneira que não era preciso. Porque se era de lá que ia vir a bênção, Deus sabia muito bem que jeito que ele ia levar José lá para que através dele a provisão viesse. Porque ia acontecer isso. Não é porque aconteceu de repente dele ser vendido, se tornar escravo, ficar na prisão e toda aquela história longa, que depois, um dia, Deus então ia fazer o Egito prosperar e colocar José nesse plano. Não, Deus não fica fazendo o plano conforme está acontecendo. Vocês estão acompanhando? O plano existe. Portanto, o que está acontecendo é que tem que sair. Acontece que ele foi imprudente em precipitadamente falar a bênção. Por isso, igual Maria, guardar a palavra de Deus no coração, o que Deus fala, o que Deus promete para você. Vocês estão acompanhando? A alegria é tanto que quer se exaltar de repente. Então, vai falando e é o que acontece, a dificuldade vem. Deus não foi pôr José na prisão para depois, então, haver aquele sonho de Faraó e aí ele promover José como governador, em hipótese nenhuma. Deus já tinha o jeito que ele ia fazer com José para ele ser o líder de toda essa situação e ainda ser uma bênção para a família dele na hora da dificuldade. Então, foi isso que Deus mostrou do plano dele para José. Só que a família, que é isso agora? Você que vai ser o grandão e nós vamos ficar aqui debaixo de você? Imagina se não fosse o plano de Deus. Eles teriam perecido todos, tá certo? Mas o plano de Deus salvou. Então, o erro de José foi de falar. Vocês estão acompanhando, gente? Precisa ter cuidado. Precisa ter muito cuidado com as coisas que Deus fala. Com o plano de Deus. Não precisa ficar falando para que o diabo use o coração maligno das pessoas para atrapalhar. Vocês estão compreendendo? Que era irmão. Era irmão, mas tinha coração maligno. Tá? Não aceitaram. Não queriam saber que era de Deus. Acharam que não era de Deus. Bom, baseado nisso, vamos ver o que, que Provérbios fala. É, dessa condição de falar o que não deve, ficar falando para os quatro cantos. Nós temos que ter muito cuidado, porque, gente, quando a gente começa a falar muito, coisa que nós estamos, vamos conquistar, que vai acontecer, a gente começa a se exaltar. Entra aí um orgulho. É muito camuflado, mas é. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Entra um orgulho, que eu sou mais que você. Vocês estão acompanhando? Vai acontecer. Eu já estou fazendo. Vai ser isso. Porque eu. Aí pronto. Estão acompanhando, meus queridos? Aí atrapalha tudo. O plano de Deus está lá para acontecer. Mas deu brecha para o diabo. Então, vai ter que orar muito para acontecer. Ele foi sempre muito fiel a Deus. Aqui nós não lemos tudo, mas consta aqui que ele... sempre na vida dele, ele ficou falando a promessa de Deus. Sempre, mesmo no trabalho de escravo. Ele não deixou de falar a promessa de Deus para ele. Quer dizer, ele confessava o que ia ser, o que ele ia ser em Deus. Ele com Deus, depois daquele fato que ele nunca devia ter feito. Vocês estão acompanhando? Então, gente, foram anos, ele ficou atrás de Deus para acontecer o que Deus falou que era para ele fazer. Ele quis muito. E viu que a bênção foi para a família dele e depois foi para muitas pessoas, como ele disse aqui. Uma multidão, né, gente? Porque se ele não entra no plano de Deus, ia ter essa fome, porque ia acontecer a fome de qualquer maneira. Não ia adiantar orar para não ter fome, porque tem coisas. Vocês podem examinar a Bíblia. Que não adianta orar para não acontecer, porque vai acontecer. Vocês estão acompanhando? Sim. Não adianta. Aqui no caso, não ia adiantar orar para não ter fome. Não ia, porque ia acontecer. Tá certo? Então, por isso que nós temos que ser muito prudentes, atentos às promessas de Deus, ao que ele fala, guardar no coração e ficar firme orando naquela palavra, naquela condição de Deus. Porque vai acontecer. Então é para estar abençoado na situação. Vocês estão acompanhando, gente? Não é assim de qualquer jeito. Então veja lá, Provérbios capítulo 10. Vamos ver. Isso, Provérbios 10, versículo 8. Diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. O que quer dizer isso? O sábio de coração. O sábio de coração é aquela pessoa que sabe receber a palavra de Deus. Ela se aquieta para receber a palavra de Deus. Isso quer ser sábio. Você recebe a palavra de Deus e você vai andando nisso. Não precisa ficar falando. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Tem gente que fica falando o dia inteiro. Deus falou, Deus falou. Pode ser que alguma coisa Deus falou e o resto não. Então, se Deus falou, não é para você ficar falando. Porque se falou para você, é para você ficar fazendo para você. Vocês estão acompanhando? É daí que a pessoa se perde. Então é preciso ter essa quietude dentro. Isso é sabedoria. A quietude dentro do coração para ouvir Deus. Então, o sábio de coração aceita o mandamento, quer dizer, aceita o que Deus fala. Mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Insensato de lábios, gente, fica falando coisas que não deve. Cuidado. Versículo 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Misericórdia, o nécio. Por isso que nós temos que nos encher da palavra de Deus, porque o nécio só fala besteira, coisas tolas. O que, que é isso? Gente, não é piada, não é essa palavra suja, feia, não é isso. Fala tudo contra o que a palavra de Deus diz. Esse é o nécio. Nós não podemos ser nécios. A Bíblia já diz, está lá escrito em Efésios, porque o nécio nem sabe quando é o tempo, né? Nécio é bobo mesmo, nécio é cego espiritualmente. O cristão não pode ser nécio, cego espiritualmente, só falar bobagem, está cavando sua cova, sua sepultura. Tá? Agora versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Gente, não é aquela pessoa que senta, conversa, conta caso, não é isso que ele está falando, muito falar. Pessoa fica falando coisas vazias. Vocês estão me acompanhando muito bem, né? Às vezes a gente até pode fazer isso para o outro, mas não deve. Tem que orar mais, porque isso é uma prática que vai indo até sumir da nossa vida. Até sumir. Tá? Então, ele diz aqui, ó, que no muito falar, o que, que acontece que no muito falar? A gente começa a trazer confusão para a vida. Traz confusão para a própria vida. Porque só fala bobagem. Mas, gente, bobagem não é piada, não é palavra suja. É coisa sem nexo. Sem nexo para Deus. Sem estar alinhada à palavra. Vocês estão acompanhando? Não pode ficar falando abobrinha, bobagem. Isso é a roda dos escarnecedores. Salmo 1. Em que roda que você anda? Só fala bobagem? Do 1? Salmo 1? Você não vai ter conselho de Deus. Você está arruinando a sua vida. E ele diz aqui, ó, o prudente modera os lábios. Não deixa sair coisa que não deve da boca. Estão me acompanhando, gente? Veja como que José pereceu por imprudência. Era o plano de Deus, mas não era para ele ficar tagarelando. Nem com a família, muito menos. Vocês estão percebendo? Porque cada um tem um coração. Pode ter 10 filhos, cada um tem um coração. Cada um é de um jeito. Um é mais, outro menos, outro é médio, outro vem. Então você não conhece o coração. Vocês estão acompanhando? Dentro da família, inclusive, cada um é de um jeito? É. Então você tem que tomar cuidado com o que você fica falando. Para não ser a sua ruína. Mas você ouve o que Deus está falando para você hoje? Você tem que ouvir e praticar. Para não ser nécio. Porque Deus está te alertando. Deus está te dando a direção. Para de abrir a boca e ficar falando coisas que não deve. Certo? É melhor ficar com a boquinha bem fechada. Vai lá orar. Para você aguentar. E pede para o Espírito Santo pôr palavras boas na tua boca. Para ele vigiar a tua boca e te ajudar. Nós temos que pedir muito isso. Então, Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 2. Aí. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Quer dizer, a bobeira, né? A pessoa que é insensata, ela não tem a direção do Espírito Santo, não tem a palavra de Deus dentro dela, ela derrama estultícia, ela fala coisa que não deve, é ruína para a vida. Certo, gente? Tem muita brincadeirinha que a pessoa fala, ai, brincadeirinha, não, mas não se fala. Vocês estão acompanhando? Nem isso, nem brincadeirinha não se fala, cala a boca. Está precisando ler Bíblia, muito, e orar em línguas para tirar esse defeito do seu caráter, essas coisinhas sem graça. existe brincadeira santa que o Espírito Santo faz. É gostoso, é agradável. Mas o resto, carnal, não presta. Não só arruína a própria vida, como ainda prejudica os outros. Tá? Tá valendo, gente? Amém. Precisa de mudança? E muita. Tem que ler Bíblia. Vocês estão lendo todo dia a Bíblia, um livro? Fica lendo. Você tem que ler, orar em línguas. E acompanhar os ensinos aqui, já você está afiadíssimo. Você está entendendo tudo, sabe até pregar. Se for o caso, que já está dentro de você. Então o diabo não vai te pegar. Provérbios 16, 23. Bom, eu poderia citar aqui Eclesiastes, muita coisa, mas eu vou encerrar aqui. Porque o nosso tempo já acabou agora. Então, versículo 23. O coração do sábio é mestre da sua boca. O coração do sábio é aquele o quê? Que eu vou falar do que eu ouvir do meu coração. Não que sai da minha cabeça podre. Natural. Trevas. Não estou falando aqui de mudar a mente. Não é para ficar falando coisa da cabeça. É para falar do coração. Então, ele diz aqui que o sábio, o coração dele é o mestre dele. Ele segue o coração. É aonde o Espírito Santo habita. Como é que você vai ter liderança do Espírito Santo? Então, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Os seus lábios são guiados por Deus, por essa unção de Deus. Vai te ajudar. Então, tem muitas passagens aqui que estão falando sobre isso e que, às vezes, é melhor nós ficarmos quietos do que ficar querendo esticar a conversa dos outros. Vocês estão acompanhando? Porque quando algo é falado, é melhor se calar. Errado, certo? Quando algo errado está sendo, é melhor se calar. Para você não entrar na estutícia do outro. Então, que não sejamos nós jamais aqueles que vão ser usados pela estutícia. Estão me acompanhando? O que é estutícia, gente? É o mundo, é o que as pessoas que não têm Deus falam. Como é que um cristão anda dessa maneira? A conversa do cristão é igual a essas rodas do escarnecedor onde Deus não está presente. Esse é o cuidado que Deus está dizendo aqui que nós temos que ter. Porque é aí que o diabo vai roubar as bênçãos. E não sabe por quê, e depois fica falando, por quê? Bebê não sabe por quê. Bebê não sabe por que não tem leite dentro de casa, que o pai perdeu o emprego, a mãe não está fazendo nada, não está sabendo o que está rolando lá dentro de casa. Vocês estão acompanhando? Bebê não tem noção. Você já não é mais bebê, você não pode mais levar uma vida de bebê espiritual. Já é tempo de você ter maturidade e saber como tem que ser a sua conduta no reino de Deus. Para você levar vantagem do mal e das trevas que nos rodeiam. Para que o Salmo 91 seja realmente a palavra de Deus na tua vida, na vida de todos. Então essa é a palavra do Senhor. Então muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, porque isso repercute mal para você, porque pode atrapalhar até o plano de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Procure observar as suas conversas, as suas falas. Se você ora, o Espírito Santo, quando você estiver orando, ele vai sempre mostrar as suas conversas. Estão emparelhadas com a palavra ou com o mundo, certo? Então ele vai colocando no seu coração a correção. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia, obrigada. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite. Senhor, a tua orientação, Senhor, os teus conselhos para que nós tenhamos, Senhor, todo cuidado em como nós procedemos com a nossa boca, com as palavras que saem de nós. Obrigada, Senhor, eu creio que a tua graça foi liberada. Senhor, e tocou todas as mentes para serem libertas de toda raiz maligna, de palavras que dominam as vidas que nunca devem mais estar presentes. Eu creio, Senhor, que a tua graça foi liberada e fez isso, libertando essas mentes, em nome de Jesus. E que a sua mão poderosa, Senhor, toque essas ofertas para abençoá-las e santificá-las através do Espírito Santo. E nós confessamos a multiplicação, a abundância, para que seja feito tudo aquilo que é do seu plano, Senhor, no seu reino, para as almas através do Minand. Porque você nos ouve e sempre responde. Nós te agradecemos e dizemos. Amém. Amém. Aleluia.